vamos falar de amor. Por onde será que andou nosso amor até chegar aqui? Vidas, lugares distantes, planetas, canções. Esse sentimento arrebatador sempre esteve aqui, esperando pelo reencontro de dois corações. Por dias e noites dormi sem saber, mil aventuras busquei por você. Beijos vazios eu nunca senti, que hoje eu sinto a passar por ti. Chama a gente desse grande amor, transpõe a barreira no tempo e da dor. Você é tudo que sou, a você sempre pertence. Nós dois numa canção, numa canção de amor, um sonho de verão que se eternizou. Eu quero seu calor, se você me deseja, encosta seus lábios nos meus, me beija. Nós dois numa canção, numa canção de amor, um sonho de verão que se eternizou. Eu quero seu calor, se você me deseja, encosta seus lábios nos meus, me beija. Você é tudo que sou. Canta comigo, minha galera, diz aí. Nós dois. Um sonho de verão que se eternizou. Eu quero o seu calor, encosta teus lábios nos meus, me beija.